saudade na garrafa. Conquistando o Brasil, Domingão Musical. Seu rádio e no coração, você ouvinte é o nosso maior presente. O seu rádio ligado, conectado. Vem, meu Brasil, vem, vem, vem. Vem ser feliz, vem cantar, vem ouvir sua rádio, vem comemorar. Elton Lucas está no ar. Cheguei pra ficar com você. Pra recordar que você ganha prêmio. Sim. Aqui você tem mais calor e animação. Domingão Musical. Muito bem, Lequito, já estamos de volta com a nossa hora extra do Domingão. É mais uma hora junto com você. Ao vivo, negado, ao vivo, de com força. Agora bora ouvir o povo, bora. DDD 889-9316-6333. Vai, Baica. Cadê? Boa tarde, Lucas. Aqui quem fala é Fernanda Coxa, da cidade de Uruçuca, da Bahia. Bahia. Eu estou ouvindo a programação pela FM Cidade 104,9. Pronto. Oi, Elton. Rádio Cidade. Uruçuca, Bahia também tá com o Domingão. Oi, Elton Lucas. Oi. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Chayane, de Brumado, Bahia. Sim. Quero mandar um beijo especial pra minha tia Leia, de Camucim. Olha aí! E pras minhas primas, Ellen, Sabrina, Isabelle. Sim. Um beijo, minhas lindas. Tenham um bom fim de semana. Beijo, pessoal. Curta bastante a rádio. Valeu, minha querida. Rádio União de Camucim também tá com o Domingão. Meu povo vai de Brumado, Bahia. Será que ela tá ouvindo pra alguma emissora parceira lá em Brumado, Lequinho? Tem alguma rádio lá em Brumado, Bahia? Pertinho, tem? Alguma coisa? Dá uma olhada no sistema. Mais um abraço, obrigado pelo carinho. Tá vendo, negada? A gente vai interligando o Brasil. É o povo se interligando. Tá vendo aí? É desse jeito. É por isso que eu gosto desse programa. Por isso que eu gosto. Por causa disso. Tá vendo? Pronto. Bora ouvir o povo. Bote mais um, Lequito. Oi, Elton Lucas. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leia aqui de Camucim, olha aí, Ceará. A tia respondendo. Escuto pela 93.7, Rádio União de Camucim. Sim. Gostaria de ouvir uma música de Dilcinho, Péssimo Negócio. Eita. Ofereço pra todos que estão na escuta e gostaria de mandar um alô pra minha família lá em Vitória da Conquista, Bahia. Olha especialmente aí para minha mãe, Elizabeth. Pronto. Um ótimo domingo e tchau, tchau. Tchau, tchau, Madinha. Obrigado pelo carinho. Vitória da Conquista, Bahia também tá com o Domingão. E o povo Vitória da Conquista deve ouvir a gente lá através da 102 FM, né, lá, né? É. Tu acha que pega Vitória da Conquista? A rádio? É, deve pegar, né? É, lá 102, né? 102 é boa, rapaz. Então da Conquista que tá tentando chegar numa outra rádio lá. Mas pensa numa cidade difícil, viu? É, as rádios de lá, meu filho. Só vai na seda. Só na seda. Na parceria deu defesa. Aí é complicado, né, Lequinho? Mas vamos lá. É, a gente vai tentando. Um dia dá certo, né? A gente vai futucando aqui, futucando ali, da colar. Um dia dá certo, né? Um dia a gente chega lá. Amor do meu coração, me odeia. Te ama, ele não aceita outra pessoa na minha cama. Eita, Lequinho. Rapaz, isso é uma Tatiguel Júnior, rapaz. Ai, doido. Não é nem Júnior, é Júnior, né? Júnior. Uma Tatiguel Júnior. Bote aí o áudio dela, bote. Rosana Silva, de União Piauí. Oi, Rosana. Estou vindo pela Vale do Parnaíba, FM. Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, Elton Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor. Uma príncipa dessa, tá aí doido. Bote mais um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi. Aqui é o Carlos, de União no Piauí. União Piauí. Estou ouvindo pela Rádio Vale do Parnaíba. Sim. Um alô aí pra minha esposa Rosane e pra minha filha Luna. Pronto. Eu gostaria de participar aí do sorteio do Pix, valeu. Pronto, já tá participando, Padinho. Bom dia, meu amigo Elton Lucas. Boa tarde, boa noite. Aqui é ali de Jaguari, como tá? Tudo bem? Tudo ótimo, irmão. Graças a Deus. É, eu queria que você mandasse um alô aí pra todos aqueles que estiver curtindo sua rádio, viu? Pronto, mando. O programa. Pronto, diga aí quem é. Um alô pra Mazé. Mazé. Francisco, Francilda, Ana Célia. Ana Kelly. E todos aqueles que estiver curtindo, um bom fim de semana, tá bom? Pronto. Tá mandado. Um abraço pra você e sua família. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu padrinho. Deus abençoe você e sua família também. Obrigadão, viu? Jaguaribe no Ceará, Jaguaribe FM, alô Danilo Gravações. O Moral de Jaguaribe. Bom dia, Elton Luca. Boa tarde, boa noite. Tudo bem, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Aqui é da cidade de Apoarema. Bahia. Eu fico ouvindo você pela 104.9. É a boa. FM 104.9, Apoarema, Bahia. Sim, é a boa, pai. Aqui padrinho. É Nildo Comercial Souza. Pronto. Faça uma música aí pra essa galera massa de Apoarema. Deixa comigo. E um feliz domingo aí pra todos os ouvintes. Beleza, padrinho. Jesus abençoe você e sua família sempre, viu? Apuarema na Bahia. É a Apuarema FM também, sempre com o Domingão. Bom dia, boa tarde, Domingão Musical. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Ivan Guedes, de Canhotinho, Pernambuco. Pernambuco, zoa aí com a gente. Ouvindo pela 87,9 Canhotinho FM. Uhum. Um abraço a todos do Brasil. Um abraço, padrinho. Todos que ouvem esse ótimo programa. Muito obrigado, meu irmão. E mandando um super abraço aí ao pessoal de Maceió, Alagoas. Maceió. Eu morei 20 e poucos anos. Olha aí. E agora moro no interior de Pernambuco. Olha aí. Um abraço a todos. Pronto. E manda um alô pra gente aí. Tudo Mando. De bom? Deixa comigo. É Ivan Guedes, de Canhotinho, no estado de Pernambuco. Alô, Ivan Guedes. Meu povão também de Maceió, Alagoas. Tá vendo aí? A galera vai mandando abraço. Manda abraço pras cidades onde já morou. Manda a cidade pros parentes que deixaram lá, pros amigos. É isso que o Domingão Musical faz e que nenhum outro do Brasil faz aos domingos. Você pode procurar, né? Não é história minha aqui, não. Você pode procurar. Quer ver? Procura aí, Leque. Pode procurar qualquer programa aos domingos. Qual é o programa que faz um negócio desse? Que interliga o Brasil desse jeito? Não tem, né, cara? Não tem, é só nós. Só nós. É, não existe. Não existe de jeito nenhum. Isso é Deus, isso é Deus que abençoa. Isso é Deus que abençoa o nosso projeto sempre, né? É, quem tá ligado com a gente também, meu povo de Crateús, Rádio Poti. É, quem tá lá com a gente é o Rogério Pintor e a Terezinha. Rogério Pintor, Terezinha, Elisângela, todo mundo lá na Cidade 2000. Quem também tá com a gente lá é o Edmilson. O Edmilson tá na rua Gentil Barreira, né? E o Vandelan, que é mototáxi, também tá com a gente. Cuidado nesse trânsito aí, Vandelan. Toma cuidado, bicho, tu te liga. Olha mais, menino. Fala, meu querido. Opa! Boa tarde, bom domingo pra e aí, você, Fabricinho? Pra toda a família aí. Obrigado, meu irmão. Quem tá você te também. Ouvindo em São João da Barra, quem na praia é? De Gruçaí, é o Alexandre, conhecido como Gongolo. Eita. Ele é a mamãe. Xandinho. É a mamãe Rosângela. Rosalinani, claro. O William, sim. Patrícia, Rian, Ravi, uh-huh. O Samuel, a família toda do Gongolo aí. Ô, coisa boa. Tô te ouvindo aqui. Graças a Deus, domingo, né? Coisa boa. Dia 21 de maio. Pronto. Estamos ao vivo lá na Gruçaí FM. Fabricinho agora botou foi ao vivo. Eu também foi um susto, mas eu tava nem sabendo que ia entrar ao vivo. Fabricinho tacou lá, foi ao vivo o programa. Ele é danado, tem jeito aí. Ave Maria, bota mais um lequito. Fala, meu amigo Elton Luca, Romualdo Lima. Fala, padinho. Rádio Alternativa FM, Sapucaí no Pará. Sim. Manda pra nós aí, Zé Neto Cristiano, vivendo lá no mar. Eita. Pra todos da nossa cidade, Sapucaí. Sapucaia no Pará também tá com o Domingão, é a Super Alternativa FM. Bora com mais música, bora. Agora que vem chegando o lançamento. A partir de agora, você vai ouvir mais um lançamento nacional com a marca DM de qualidade. Aqui você ouve primeiro. Programa Domingão Musical com Welton Lucas. Essa música aqui é um muro grande no seu coração. Canta comigo, Dorival Danta. Só se for agora, dona Michelle. Um grande amor não morre, ele adormece. E a saudade é um despertador. Quando ela bate, o sentimento inverte. E vai fazer esse frio virar calor. Você mude a cor do seu cabelo. Entre nos meus filhos pra poder me agradar. Você já é bonita, não se olha no espelho. Qualquer outra pessoa vê se deixa como está. Seu jeito, Essa má fase vai passar. Deixa que o tempo vai fazer a gente é apaixonar. Que bom grande no coração. Doeu até em mim. Olha, eu quero que você mude a cor do seu cabelo e entre no crossfit pra poder me agradar. Você já é perfeita, não se olha no espelho. Não quero outra pessoa, vê se deixa como está. Ah, ah, não muda nada do seu jeito. Essa má fase vai passar. Deixa que o tempo vai fazer a gente é apaixonar. Tá bom demais, todos te amam assim. Seja você. Let's show. Mais alegria, mais emoção. Domingão, musicão. Pensa qual o momento que te passa na cabeça, qual a pessoa, a viagem, sobremesa que você queria levar daqui. Elton Lucas. Quem daria o último beijo? Quem seria o último olhar? For inevitável nosso fim, só quero que lembre de mim. E quando a luz apagar, eu fecho os meus olhos e vivo em ti. Só quero que lembre de mim. Oh, oh, oh, oh, oh. Só quero que lembre de mim. Oh, seria o último olhar. Se esse mundo acabar e for inevitável nosso fim, só quero que lembre. E quando a luz apagar, eu fecho os meus olhos e vivo em ti. Só quero que lembre. Só quero que lembre. Se esse mundo acabar e for inevitável nosso fim, só quero que lembre de mim. Se quando a luz apagar, eu fecho os meus olhos e vivo em ti. Só quero. Som do Gustavo Mioto aqui no nosso Super Domingão Musical. Participe agora do Domingão Musical. Mande já sua mensagem de voz pelo WhatsApp. DDD 88 99316-6333. Bora sim, bora daqui, um ligeirinho, ligeirinho. Bote uns dois áudios aí logo pra gente ir pro sucesso, rapidinho, vá. Um minutinho só, vá. Olá, boa tarde, boa noite para você. Oi. Sou Luciene Silva, de Afogados da Engazeira. Estou te ouvindo através da rádio 87.9. Afogados FM. Sim. De Afogados para o Brasil e o mundo. Uhum. Quero dedicar toda a programação para todos os ouvintes, para todos os meus familiares em Brasília, Distrito Federal. Certo. No Goiás, uhum, também. No Tocantins, no Rio de Janeiro. Pá, a mulher tem em São Paulo, em São José dos Campos, meu irmão Alexandre. Mulher tem familiar de todo canto, né? Ao São Paulo, minha, sim, tia Bernadette. Eita. Minha prima Cida, uhum, e Francisco Morato. Enfim, uhum, todo Pernambuco, e todo o Brasil e o mundo. Um abraço pra você, cheiro no seu coração. Tchau, cheiro, tchau. Madinha, tchau, tchau. Rapidinho, Lequinho, rapidinho. Vai. Oi, boa tarde, Lucas. Bom dia, aqui boa noite. Aqui é Fabrício, aqui da, de Luiz Eduardo Magalhães. Bahia. Bom dia, boa tarde, né? Sim. E aí, no caso, eu quero oferecer uma música pra minha mãe. Quero, uhum, participar do sorteio também, viu? Pronto. Eu tô aqui na ligadinha na rádio 104,9. Pronto, tá participando, Madinha, deixa comigo. Programa Domingão Musical. Audiência comprovada. Mais de 200 emissoras em todo o país. Mais de 10 milhões de ouvintes alcançados. Isso não dá pra copiar. Cabeça, meus olhos choram rios de tristeza. Pobre de mim, tendo que pagar com juros o boleto do abandono. Coração autoritário tá achando que é meu dono, que ama quem quiser, quando quer, sem me consultar. Me mata de uma vez, que eu tô bebendo por três. Só o bagaço fazendo fiasco. Me mata de uma vez, tô chorando há mais de mês. Virei um fracassado, dignidade eu joguei no mato. Mas que culpa tenho eu, se o coração só ama quem não ama eu. Aô, meu Deus do céu, e pra cantar com a gente, César Menotti e Fabiano. Satisfação. pago os juros, o boleto do abandono. Coração autoritário tá achando que é meu dono. Que ama quem quiser, quando quer, sem me consultar. Me mata de uma vez, que eu tô bebendo por três. Tô só um bagaço, fazendo fiasco. Me mata de uma vez, tô chorando há mais de mês. Virei um fracassado, dignidade eu joguei no mato. Mas que culpa tenho eu? Tô só o bagaço, fazendo fiasco. Me mata de uma vez, tô chorando há mais de mês. Virei um fracassado, dignidade eu joguei no mato. Mas que culpa tenho eu, se o coração só ama quem não ama eu? Mas que culpa tenho eu, se o coração só ama quem não ama? Sofrimento, coração que chora. Obrigado, César Velotti. Fabiano, faz barulho pros meninos aí, gente. Na sua melhor companhia, Domingão Musical. No quarto, é hora de tirar a roupa, de tentar fazer amor com essa nova pessoa. Quem sabe a pele arrepia, quem sabe a noite vai ser boa. Vai que essa pessoa fica uma vida toda. Mas não aconteceu, de longe cê venceu. Meu corpo só funciona com o seu. Eu não fiz amor com ela, amor eu faço é com você. Ela se deitou comigo, mas na cabeça eu deitei com você. Eu não fiz amor com ela, volta pelo amor de Deus. Meu corpo só funciona. É hora de entrar no quarto, é hora de tirar a roupa, de tentar fazer amor com essa nova pessoa. Quem sabe a pele arrepia, quem sabe a noite vai ser boa. Vai que essa pessoa fica uma vida toda. Mas não aconteceu, de longe cê venceu. Meu corpo só funciona com cê. Eu não fiz amor com ela, amor eu faço é com você. Eu deitei com você. Eu não fiz amor com ela, volta pelo amor de Deus. Meu corpo só funciona com você. Eu não fiz amor com ela, amor eu faço é com você. Ela se deitou comigo, mas na cabeça eu deitei com você. Funciona com você. Eu não fiz amor com ela. Eu não fiz amor com ela. Eu não fiz amor.

Sofrimento, coração que chora. Obrigado, César Velotti. Muito mais rádio. Disparado em audiência. A melhor parte do seu domingo é aqui, Domingão Musical. Muito bem, a gente vai seguindo o nosso vídeo e nosso Domingão Musical. Estamos de volta pra todo o Brasil com o nosso Domingão, Domingão Musical. Eu e você, você e eu, juntinhos aqui na melhor. Bora ouvir meu povo, moleque. Eu quero o povo junto comigo. Do Monte, do Pitanga 1, treinador, ouvindo pela Rádio Cunheiras. Cunheiras FM, sim. Cara Sul, aqui uhum. No H-Menon, Magalhães. Sim. E manda um alô para o meu amigo Tiago. Tiago Antônio. Cunheiras, sim. 5 às 7 da manhã, segunda a sexta, com Acorda Igarassu. Tá certo, meu irmão. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Olá, boa tarde. Eu me chamo Gustavo e sou de Capinzal do Norte, do estado de Maranhão. E estou ouvindo vocês da rádio 106,3. Uhum. E quero pedir a música de Simone Simaria, certo. Pássaro Noturno. Uhum. Um forte abraço para vocês aí da rádio Domingo Musical. Valeu, meu querido. Um abraço para você. Valeu, um abraço. Bora. Bora. Cuide. Iracilda, do Riacho, acompanha o curador Riachos FM. Tá certo, querido, um abraço pra você. Alô, Luzeni, Cândido Salles, Bahia. É, Carlinhos Nogueira, Caruaru, Pernambuco. Antônia, Santa Luzia do Tide, Maranhão. Também quem tá com a gente é o Luiz, também lá em Campos Salles, no meu Ceará. Um abraço, meu querido. O Renato, lá em Várzea Branca, Piauí, também tá com a gente. A Rosane Nani, em Gruçaí, também já tá com a gente. Muito obrigado. Bora simbora, negada, bora simbora. Bora com mais música, agora. Porque aqui o sucesso não para, continua. Você vai participando, que é aquele velhinho, negada. Aqui o negócio é sério. A melhor parte do seu domingo é aqui, no Domingão Musical. No comando tem ele, Elton Lucas. Coração não superou. Como não lembrar do beijo bom que me conquistou? Tentar esquecer o amor é jogar água pra cima e ai, pra apagar o sol. A gente foi se envolvendo e o que era pra ser só pegação foi virando sentimento. Você mudou minha previsão do que era pra ser só pegação, foi virando sentimento. Do Domingão Musical. Mande já sua mensagem de voz pelo WhatsApp. DDD 88 99316-6333. E aí? No dia que você deu a louca, quis uma vida louca, dispensou minha boca, quis largar de mim. Eu te avisei que ia ser assim. Perdeu, amigo. É que às vezes acaba, o beijo nem compensa. E o cego é pai, o corpo até dispensa. Aí que a saudade entra de vocês, aí cê vai grupar. Lembrando, você vai sofrer. Sofrendo, cê vai me ligar. Ligando, eu não vou te atender. Não te atendendo, você vai chorar. Chorando, cê vai perceber. Pensa que o cego é pai e o corpo até dispensa. Aí que a saudade entra, diz aí. Aí cê vai grupar, bebê. Lembrando, você vai sofrer. Sofrendo, cê vai me ligar. Ligando, eu não vou te atender. Não te atendendo, você vai chorar. Chorando, cê vai perceber. Me esquecerá, diz aí, diz aí. Aí cê vai provar. Lembrando, você vai sofrer. Sofrendo, cê vai me ligar. Ligando, eu não vou te atender. Não te atendendo, você vai chorar. Chorando, cê vai perceber. Que nunca me esquecerá. Não tem jeito de esquecer, gente. Não tem jeito de esquecer. No dia que você deu a louca, quis uma vida louca, esfechou minha boca, quis largar de mim. Eu te avisei que ia ser assim. Participe agora do Domingão Musical. Mande agora mesmo a sua mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 88 993 16 6333. DDD 88 993 16 6333. Programa Domingão Musical. Todos os domingos, conquistando o Brasil.